CD 12. Capítulo 12. Bento Vicente, refeito da última contenda, caminhava entre o povo de São Vítor. Sabiam que ele tinha protagonizado um dos momentos de maior bravura nas linhas escritas na já famosa Batalha do Grande Covil. Sua passagem entre jovens e velhos era uma festa. Vicente, mesmo com toda a festa ao seu redor, seguia a passos largos em direção à forja de Magal, o ferreiro de São Vítor. O alfaiate, Paulo, lhe dissera que Magal queria vê-lo sem falta e com urgência. A forja ficava distante do pátio central da fortificação, longe dos galpões e do hospital geral. Vicente atravessou o gramado do campo de futebol, agora acompanhado apenas da algazarra das crianças. A noite, que tinha sido de uma garoa insistente, tinha dado lugar a um dia de céu azul e calor intenso. O campo gramado de futebol mantinha um ou outro tufo verde ainda encharcado pela água da noite, tornando a marcha barulhenta. As crianças foram ficando para trás conforme ele se aproximava da forja. Vicente coçou a cabeça de cabelo raspado e passou a mão na nuca. Sentiu uma leve fisgada no ombro, resquícios do ferimento antigo ganho na batalha da barreira do inferno. O som de martelos contra o metal forjado se foi intensificando a cada passo. Uma coluna negra de fumaça subia para o céu, singrando pelo azul celeste. Vicente estranhou o movimento. O que estava acontecendo? Magal, que normalmente trabalhava sozinho, fazendo as espadas e armaduras dos bentos e também providenciando reparos quando os peitos de prata voltavam lascados das batalhas, estava rodeado de gente. Percebia de longe que o velho ferreiro de São Vítor tinha mudado. De onde estava, contou cerca de 15 homens e duas mulheres trabalhando ao redor do forno, muitos deles com os braços e rostos sujos pela fuligem e o carvão. Carregavam lingotes vermelhos incandescentes e levavam às pressas para a bigorna de algum trabalhador que começava a descer o pesado martelo para espalhar o metal amolecido pelo forno. Mulheres colocavam objetos de prata dentro de refratários grandes destinados ao fogo, onde derreteriam e dariam matéria-prima para novos peitos de prata, espadas ou o banho em projéteis que iriam para as armas de fogo dos soldados. Uma correria anormal que fugia de seu entendimento. Magal, berrou o guerreiro. Um dos auxiliares indicou com o braço coberto por fuligem a parte de trás da forja. Vicente atravessou uma área coberta onde tinham agora coisa de 8 grandes bigornas. Ali, o mormaço beirava o insuportável. Mesmo estando distante da boca do forno, as paredes de tijolos de barro irradiavam muito calor. O som das marteladas dos trabalhadores em plena atividade era compassado e tão alto que incomodava. Gritos de ordens urgentes e de carrinhos de mão, com os rolamentos rangendo, transitando pelo terreno, completavam a sinfonia. Caminhou em direção ao tanque de água que ficava nos fundos. A surpresa foi maior. Se tinha contado cerca de 15 pessoas trabalhando debaixo da cobertura de telhas, ali nos fundos tinha mais de 50 homens. Meia dúzia deles eram pedreiros que levantavam paredes. Outros traziam areia em carrinhos e despejavam próximo aos pedreiros. Mais gente parecia estar ajudando com a lida da forja. Nunca tinha visto aquilo tão agitado. Aproximou-se silencioso de Magal. O musculoso ferreiro olhava para o alfaiate Paulo, que estava ajoelhado ao lado de uma garotinha. O alfaiate passava um barbante de um ombro a outro da garota. Depois passou do pescoço à cintura. Anotou alguma coisa num papel e estendeu-o ao ferreiro. Magal sorriu para a menina e afagou seu cabelo. Paulo deu a mão para a garota, de pele morena, e retirou-se do meio daquela bagunça. Magal estava com os braços, o avental de couro e o rosto coberto por fuligem. Abriu um sorriso grande quando viu Bento Vicente. Que parada foi essa aí com Paulo? Tá falando da Bentinha? Vicente arqueou os olhos. As surpresas daquele dia pareciam vir de uma cartola ainda cheia. Bentinha? É a segunda criança esta semana. E tu vai fazer armadura para ela também? Mandaram fazer, eu faço. Vicente coçou a cabeça. Uma Bentinha, essa é boa. Benta Gisele, completou Magal. E espada? Apronto hoje mesmo. Parece piada. Piada? Olhe para esse corre-corre, disse o ferreiro, apontando para o movimento. O bicho está pegando. Depois que vocês desencadearam os milagres, isso aqui virou foi um inferno, emendou o ferreiro, começando a rir para deixar claro o tom de brincadeira. Vicente sorriu. Depois que começou essa onda de quem acorda, acorda Bento, não sei como vamos conseguir manter essa produção. Só essa semana o Paulo me trouxe 9 guerreiros. Isso só aqui em São Vítor. Tem pedidos de fora chegando pelo rádio todo dia. Nova Prudente, Nova Natal, das bandas de Porto Alegre, Curitiba e Rio de Janeiro. Por isso que está essa loucura. Vicente fez uma pausa admirando o trabalho daquela gente. E esses pedreiros? Isso foi um toque do seu amigo Lucas. O cara é fera, hein, Vicente? Tem dúvida ainda? E pensar que tu achava que ele era um bostão. Você vê, rapaz, impressionante. Ele chegou aqui quando pediu a Amaro para me descolar uns ajudantes. Veio com o Amaro e ficou só de bizu. Eu expliquei que agora não ia ter jeito. Antes, aqui em São Vítor, essa coisa de Bento era 1, 2 por ano e olha lá. 2 em um mesmo mês eu só vi uma vez. Agora toda semana vem 1, 2, 3. Pode calhar de vir até mais. Não tenho matéria-prima nem disposição para fazer tudo sozinho. Além dele mandar o Amaro arrumar os ajudantes para a forja, já pediu para verificar como poderiam ampliar isso aqui. Vão cobrir esse lado também e fazer mais 2 fornos. Um para trabalhar e outro só para o caso de precisar mais. Tá pensando na frente. E tu, me chamou aqui para quê? Só para mostrar a correria? Magal passou a mão pelo bigode que emendava com a barba. Promete não rir desse seu velho chapa? Vicente riu antes de responder. Pô, mas eu nem falei e você já está rindo? Calma lá, Magal, é que nunca ouvi você falando assim. Que está pegando? É o seguinte, eu tive um sonho. Bento Vicente arregalou os olhos. Via outro coelho pulando da cartola. Eu sei que parece papo de maluco e que ninguém tem sonho, mas eu tive um sonho. Caraca, velho. Foi um sonho danado de esquisito, cara. Sonhei com vocês. Vicente passou a mão pelo cabelo raspado. Você tá de sacanagem comigo. É, tá vendo? Eu sabia que você ia tirar sarro. Não tô tirando sarro, não, Magal. Pega leve. Eu tô impressionado, velho. Ninguém sonha. Tá virando um novo bispo, é? Nada, Deus me livre, não quero ficar vendo coisas, não, Deus me livre. Não é esse o caso. É que eu fiquei impressionado, acordei suado e tudo. Vem cá, chamou o ferreiro, convidando o Bento a acompanhá-lo. Afastaram-se do tanque d'água e chegaram a um gramado. Espetados no meio da grama, Vicente deparou-se com 3 hastes terminadas em tridentes. Eram longos, feitos lanças, tendo mais de 2 metros cada um. Tridentes? Indagou o Bento. É, sonhei com isso aí com vocês. Fogo e fumaça. Para que servem? Sei lá, achei que você poderia ter alguma ideia. Vicente aproximou-se e arrancou um deles do gramado. Era pesado, mas utilizável. Baixou e segurou com ambas as mãos, apontando para um inimigo imaginário e imitando um golpe para frente. Olha, disse Magal, tirando outro tridente da grama. O ferreiro começou a girar uma parte do cabo, desrosqueando e dividindo a haste. Repetiu isso numa última emenda. Dá para dividir em 3 partes. Fica com 70 centímetros cada uma, mais ou menos. Vicente coçou a cabeça, admirado com o instrumento. Eu não sei o que significa esse sonho, mas fiquei encafifado. Só parou de martelar na minha cabeça quando eu comecei a martelar o aço. O que você viu nesse sonho? Magal ficou quieto e engoliu em seco. Eu vi areia nos seus pés. Eu vi Lucas, branco, feito um fantasma. Mas ele tinha os olhos diferentes, como se ele tivesse passado para o outro lado. Vicente meneou a cabeça negativamente. Eu vi fogo e fumaça. Vi uma casa em chamas e estouros, estouros do mar. Vi os tridentes batendo os demônios. Impressionante, exclamou Bento. Coisa mais louca. Agora é com você. Quer que eu faça mais? Faz. Mas 27, se tu viu isso num sonho, não deve ter visto à toa. Ninguém mais sonha nessa jossa de mundo perdido. Perdido? Indagou o ferreiro, levando os olhos para o Bento amigo. É, perdido.